vendo a hora de você saber toda a verdade. Não suporto mais viver tão perto de você. Se você tem por mim apenas amizade, sempre que nós dois estamos juntos, meus amigos vivem perguntando se você é minha namorada, mas não posso dizer nada, apesar de estar lhe amando. Agora você sabe o sentimento que existe aqui dentro de mim. Diga se eu posso alimentar a esperança de um lugar junto a você até o fim. Diga se eu posso alimentar a esperança de um lugar junto a você até o fim. Agora você sabe o sentimento que existe aqui dentro de mim. Se eu posso alimentar a esperança de um lugar junto a você até o fim. Diga se eu posso alimentar a esperança de um lugar junto a você até o fim.